ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar de um assunto, eu diria que mais do que polêmico, um assunto explosivo, que é a CPI dos ônibus. Não é a primeira vez que nós falamos disso, nós já tivemos aqui algumas oportunidades de conversar sobre isso, inclusive com os convidados que estão aqui, apenas um está estreando nesse assunto na bancada aqui do programa. O vereador Eliomar Coelho, que é o autor da proposta de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal, está aqui conosco e é o maior interessado, além da sociedade carioca, nessa questão. Também está conosco aqui o Celso Sá, que é um especialista em transporte, ex-sindicalista e tudo, mas é um especialista em transporte coletivo aqui no Rio de Janeiro, sabe tudo dessa história de transporte coletivo. E o Marcelo Santos, que é presidente da Associação de Defesa dos Usuários de Transporte no Estado do Rio de Janeiro. Por uma questão de precedência, até porque o vereador precisa sair antes do final do programa, eu gostaria que ele abrisse o programa. Eliomar, bom dia. Como é que está a situação da CPI hoje? Muito bom dia, Luiz Augusto. Quero dar também um bom dia à sua equipe e um bom dia a todos os ouvintes do programa Tema Livre. A CPI, ela está andando com atropelos. Não é o que a gente pode afirmar. Quer dizer, no fundo há um impasse, há uma crise na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nós não podemos dizer e negar isso de forma alguma, não? Quer dizer, a sociedade que não está lá dentro está querendo uma coisa e a Câmara está querendo caminhar na direção contrária. Isso aí é complicado, não? Pode não dar certo. Então, primeira coisa, nós, a muito custo, conseguimos o número de assinaturas para que esta CPI saísse. Né? Eu estou só historiando para que os ouvintes do programa tenham conhecimento do que de fato aconteceu e está acontecendo. Né? Logo em seguida, foi solicitado exatamente os blocos partidários, a indicação dos outros quatro membros, porque eu, como proponente, sou membro nato. Aliás, habitualmente, usualmente nos parlamentos, geralmente quem propõe é quem preside a comissão. Mas, de qualquer forma, foi solicitado e indicado os outros quatro membros. Publicado os quatro membros, eu, por ser o membro mais velho entre os cinco, teria que presidir a instalação. E já começou um problema, porque a gente teve dificuldade de marcar a data de instalação da comissão. Até que a gente conseguiu uma data, conseguimos marcar através de edital esse publicado no Diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Quando soube que a gente tinha marcado, automaticamente os quatro, a minha revelia, e isso é bom que fique claro, os quatro, a minha revelia, fizeram o presidente publicar um outro edital, tornando o meu sem efeito e antecipando a data de instalação da CPI. Isso por quê? Porque realmente a gente estava todo num movimento de estar chamando através da mídia, tanto da imprensa como através das internet, das redes sociais, é um chamamento à população para se fazer presente. Eliomar, uma questão que salta aos olhos aí, tem sido destacada na imprensa, que ali até o Boechat falou isso no Jornal da Band outro dia, quatro dos cinco membros da CPI, ou seja, excluindo você, todos os demais são contra a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Ônibus, que de abrir a caixa preta, de estudar essas planilhas, de mudar esse sistema. É legal isso? É possível você ter uma CPI majoritariamente formada por pessoas que sequer assinaram o requerimento para a instalação dela? É, por incrível que seja um absurdo, mas realmente não contraria o regimento interno da casa. Quer dizer, o bloco partidário, que tem número de vereadores, então proporcionalmente ele indica os membros da comissão. Já começa um negócio meio esquisito, porque de repente você tem os 51 vereadores, você tem um bloco que tem quase a metade dos vereadores. É por isso que esse bloco indicou logo os quatro. A coisa é esquisita, eu acho que aí começa, digamos, o erro, o equívoco desse pessoal. Por quê? Exatamente indicar quatro pessoas que não subscreveram o pedido de CPI. E logo depois eles começaram a dar declarações que mostravam que realmente não queria apurar aquilo que estava previsto e elencado como fato determinado exatamente na solicitação de CPI. Parece que a pressão popular, tanto lá dentro da Câmara, na ocupação da Câmara, quanto do lado de fora e até fora desse movimento específico, é de que essas pessoas que não assinaram o requerimento de instalação da CPI não participem por uma questão lógica. A reivindicação da sociedade carioca, ela está sendo muito clara, falando alto e em bom tom. Quer dizer, os quatro deverão renunciar e, inclusive, compreende que deva existir quatro até que componha e faça parte da base de sustentação política do prefeito. Porque dos que subscreveram, tem cinco que são da base. Então, o pessoal diz que esses que subscreveram, por que não foram indicados eles e exatamente os outros? Aí o pessoal começa realmente a ficar indignado e vê isso como uma provocação, entendeu? Pessoalmente, você acha que esses que são da base do prefeito assinaram, subscreveram a instalação da CPI e não participam, é porque eles são mais calmos, mais brandos, não são tão envolvidos com o lado lá do transporte coletivo? Olha, eu sinceramente não posso afirmar isso daí, entendeu? Porque aí poderia incorrer no risco de ser leviano. Certo. Bom, eu queria falar com o Marcelo aqui. O Marcelo é presidente da Associação de Defesa dos Usuários do Transporte no Estado do Rio de Janeiro. Marcelo, como é que a sua associação vê essa questão e a possibilidade de finalmente ser instalada uma comissão parlamentar de inquérito que vá alterar essa situação? Bom dia a todos, aos ouvintes da rádio. Em primeiro lugar, eu queria dizer que essa CPI, ela não nasceu do acaso. O vereador Eliomar acordou num belo dia de sol e resolveu: não tem nada para fazer, eu vou criar uma CPI. Qual CPI? Eu vou criar a CPI dos ônibus. Bem, não foi bem assim que essa CPI foi criada, né? Isso, bem na verdade, já vem de muito tempo. Em dezembro de 2012, por questões ligada à inflação, a presidente Dilma, como todos sabem, pediu para que o prefeito e o governador evitassem majorar as passagens para que a inflação ficasse dentro da meta do governo. Isso foi acatado por ambos. Em janeiro de 2013, eles permaneceram com a não majoração da passagem, até que em maio o excelentíssimo seu prefeito foi a Brasília dizer para a presidente que ele tinha um compromisso, não com a sociedade, mas para com os concessionários, e que ele teria que aumentar as passagens. E assim foi feito, em maio. Em junho, o nosso governador Sérgio Cabral resolveu aumentar a passagem em 7,1, se não me falha, 7,3, né? Que deu aí os 20 centavos, que foi o mote aí dessa revolta popular. Agora, a revolta popular foi por causa dos aumentos de 7,3, por causa dos 20 centavos? Sabemos que não. Vamos aqui especificar só os transportes. Poderia falar muito mais, mas a gente sairia do tema, tá? Quando o governador resolveu dar um aumento absurdo de 61% nas barcas, a população, junto com a associação, com o Fórum de Mobilidade Urbana, fomos à Praça Araribóia reclamar, fizemos diversas manifestações, todas elas ignoradas pelo governo, principalmente pela Getrans, que é que regula os modais. Foram totalmente ignoradas. E nós, na tentativa de alertar a população que aquilo era extremamente perigoso, um aumento abusivo, um aumento Nunca vi isso, pelo menos até onde eu sei, até onde eu milito na área de transporte, já tem muito tempo, nunca vi um aumento de passagem nesses termos, né, nesses valores, sem uma justificativa plausível. E naquela época eu ouvi muito da população que isso aí temos que lutar, nós vamos conseguir, e realmente nós achávamos que com a movimentação, com a agregação da população, nós iríamos comover o governador e ele fosse desistir desse aumento, tá? Para nossa surpresa, ele não o fez e, um ano depois, resolveu aumentar a passagem novamente, tá? Em valores que eu não me lembro, que tornou a passagem de R$4,50, a passagem era, para entendimento, a passagem era R$2,80, com o aumento de R$61, foi para R$4,50, e ele, não satisfeito, um ano depois, ele majorou a passagem, chegando ela a R$4,80. E a justificativa ridícula de que o Estado iria, digamos assim, subsidiar a passagem, né? Para aqueles que não usassem, para aqueles que usassem o Vale Transporte. Certo, Marcelo, vou pedir agora para o Celso. Celso, você, eu não vou nem fazer uma pergunta específica, porque você, além de conhecer por dentro e muito bem essa mecânica do transporte, essa planilha, essa coisa toda, você está acompanhando, eu tenho visto você no Facebook direto, você está acompanhando toda essa manifestação, essa movimentação em torno da Câmara Municipal. Eu queria que você falasse exatamente, a começasse por aí, qual é o futuro que você vê para essa Comissão Parlamentar de Inquérito, se ela pode chegar a um bom termo, se ela não chegará, como é que você vê? Eu quero dar um bom dia a você, Luiz Golo, e a todos os seus ouvintes, agradecer novamente o convite, dar um bom dia também ao arquiteto Rodrigo Machado, que tem uma boa contribuição também nessa área, o ator Gustavo Chiamon, e dizer o seguinte: essa CPI, ela já deu frutos. Ela deu frutos porque a população do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma grande caixa de ressonância para todo o país, né, está discutindo a mobilidade urbana, o transporte. Nós tivemos o maior mico, né, que foi a exacerbação da palavra peregrino. Fizeram um feriadão, pararam tudo, enquanto isso o peregrino nunca andou tanto como na cidade do Rio de Janeiro. Fez jus ao nome, né? Peregrino. Mas peregrino a última potência. Peregrino tem que peregrinar. Peregrino, né? A última potência. Levaram 1 milhão e poucas pessoas, sei lá, 1,5 milhão, não tem dados assim, mas pelo menos levaram umas 10 pessoas lá para a Zona Oeste, onde falta até sinal de telefonia, não tem rede de, né? Isso, felizmente, caiu. Exato. Celso, que caiu aquela chuva e foi cancelado. Ah, eles esqueceram que o Papa tem uma conexão direta com São Pedro, né? Então, aí, conclusão, e evitou o mal maior. Você já imaginou? 1,5 milhão de pessoas sem sanitário, sem comida. E porque na lama, né? Todo mundo sabe que na Zona Oeste não tem bar, não tem restaurante suficiente para 1,5 milhão de pessoas, né? E não tem transporte. Porque lá reina o quê? O senhor Barata, um dos barões da nossa... Do transporte público de passageiros. Então, a CPI, ela já. Quer dizer, ela já deu esse balizamento. Né? Já que nós estamos assim, falando em termos religiosos, nós podemos dizer o seguinte: os vereadores, que eles estão jogando o quê? Que não tem eleição no ano que vem e tal, só vai ter uma outra eleição no ano de 2016. Então eles contam com uma espécie de amnésia da população. Mas eu não confiaria muito nisso. Na Assembleia Legislativa, já existem 13 a 14 assinaturas. O Gilberto Palmares, deputado estadual, está entrando com uma outra CPI que quer que ela corra junto com esta da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, sobre orientação do vereador Eliomar Coelho, para investigar problemas que estão até mais graves, que acontecem no Grande Rio, nos 19 municípios da região metropolitana. Então, quer dizer, eu vejo a CPI já é um grande ganho. Essas notícias não saem das primeiras páginas dos jornais e o pessoal vai começar a discutir tudo sobre agora a questão de mobilidade urbana, sobre transporte e assim por diante. Agora, tem uma coisa interessante que ele lembrou aqui, o Eliomar, que o Celso falou, que nós teremos eleições municipais em 16, mas essa CPI que vai ser instalada na Assembleia Legislativa já está de olho nas eleições do ano que vem, porque ano que vem tem eleição para deputado estadual, deputado federal, eleição para governador, né? Então, parece que é uma bola de neve que não vai parar de crescer. Isso não tem uma reversão de expectativa. Ou você acha que o Barata, como ele falou, ou o consórcio que domina o transporte coletivo no Rio de Janeiro e em outros lugares também, é capaz de conter essa onda? Luiz Augusto, esse pessoal tem um poder muito forte aqui no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem noção, eu estou naquela Câmara Municipal do Rio de Janeiro há muitos anos. Nunca eu vi ser aprovado um projeto ou uma emenda a um projeto que contrariasse interesses do empresariado de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Então isso é um negócio complicadíssimo, entendeu? É tanto que você vê, por exemplo, as pessoas, os outros quatro membros da CPI, tá, um deles, que é o professor Washington, vereador, né, ele deu uma declaração no jornal dizendo que pouca coisa vai ter que se apurar em relação aos ônibus nessa CPI. Aliás, eu queria fazer um registro aqui, já que você falou do professor Washington, ele foi convidado também e chegou a confirmar a presença nesse debate de hoje, mas agora pela manhã, por telefone, ele comunicou que teve um problema e não poderia comparecer, mas estava aqui o convite feito a ele. Pois é, então declarações desse tipo, não existe monopólio das empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, entendeu? O próprio Tribunal de Contas do município, em relação a um processo sobre o processo licitatório de 2010, diz que há indícios de cartel. Entendeu? Não, e o Tribunal de Contas agora voltou atrás e reabriu a questão. Ele arquivou e desarquivou. Entendeu? Que é exatamente esse relatório que diz que há indícios da existência de cartel nesse processo licitatório. Então, ou seja, muita coisa tem que se ver. E o pessoal está achando que não. Então é complicado. Quer dizer, não subscreveram, agora está dizendo que não tem muita coisa. É claro que há uma grita da sociedade. Há uma atitude social generalizada de realmente indignação da população. E aí eles estão começando a dizer que vai apurar tudo, que vai ir fundo. Ué, mas as atitudes, desde a instalação da CPI, eu como membro mais antigo teria que presidir, quer dizer, a eleição deles dois foi feita sem a minha presidência. Foi feito sem a minha presidência. Estão tomando atitude, tendo atitudes onde desconsidera a minha presença. Eu sou membro nato dessa CPI, sou o autor da proposta, sou o proponente, eu sou a pessoa interessadíssima. Não é de hoje, há muito tempo com trabalho política de transporte na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, de repente, eu sou membro e eles não querem nem saber. Eu não estou existindo. Isso é uma atitude totalmente irregular. Não pode. E isso tudo é feito dentro do regimento interno? Não, é esse desconhecimento não, mas aí os caras, as pessoas passam por cima. Infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro, atualmente, a gente vive numa cidade de exceção. E a exceção, uma das características é isso. É você começar a criar normas para substituir outras que garantam exatamente direitos do cidadão, da cidadania. Entendeu? Então é um negócio complicado. Então, por exemplo, eu agora mesmo ligaram para mim, por exemplo, foi convocado. Convocado para. Então eu não sei da convocação. Para quê? Então eu não tenho o direito de participar, de dizer o que eu acho, como que deve ser conduzido. Eu tenho que apresentar, eu tenho isso. Não. Eu me preparei durante o recesso parlamentar agora, durante o mês, trabalhando eu e minha equipe, exatamente para ter condições de conduzir da melhor maneira possível, com muita seriedade e muita responsabilidade, exatamente os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é da hora, de uma hora para outra, não é da noite para o dia que você de repente diz que você sabe tudo. Então você tem que sentar, você tem com a equipe toda, entendeu? Os 5 membros, assessores, vamos exatamente ver qual é um plano de trabalho, o melhor plano de trabalho para a gente conduzir isso daí. Vamos saber quais as informações que são necessárias a gente ter nas mãos exatamente para começar a definir que pessoas nós devemos convidar exatamente para a oitiva, ou seja, para a gente fazer as interrogações, os interrogatórios. O Eliomar, você acha que esse processo de ocupação pelos manifestantes, a ocupação que aconteceu na sexta-feira, no começo da sexta-feira, isso contribui ou dificulta um entendimento para o funcionamento da CPI? Eu tenho dito o seguinte, essa CPI só saiu por conta das manifestações de ruas. E o sucesso dela só será garantido se realmente houver uma participação efetiva da sociedade, uma participação efetiva dos movimentos sociais nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito a serem realizados em audiência pública. Por exemplo, se amanhã não for permitido exatamente o acesso livre às pessoas, então já começa tudo errado. Há uma reivindicação também desse grupo que está lá ocupando a Câmara de que seja instalada uma CPI paralela, completamente independente da Câmara Municipal, que seria uma CPI com total liberdade, digamos assim, sem compromisso nenhum com a outra parte, para poder averiguar isso aí. Você concorda com isso? O que acontece é o seguinte, é que essa CPI em paralelo, nós temos um grupo, por exemplo, de 8 vereadores que a gente está discutindo, nós não estamos fazendo nada da nossa cabeça. Então a gente senta, discute e toma decisões, né? Essa daí é uma coisa que foi colocada exatamente numa dessas reuniões. Agora, é bom dizer o seguinte, a gente teve a consciência de que uma CPI paralela não tem a força que tem a outra CPI. Quer dizer, se eu posso convidar uma pessoa para vir prestar declarações, essa pessoa vem se quiser, se não quiser não tem nenhum problema. Na CPI oficial não, a pessoa tem que vir. Eu solicito determinados documentos ao poder público, o poder público é obrigado a mandar esses documentos. A CPI paralela não se tem a obrigação de mandar documento nenhum. Então, há estas limitações que comprometem exatamente os trabalhos, no meu entender, de uma CPI para valer. Celso, você que está do lado de cá, ele está lá dentro acompanhando você, como eu e como o Marcelo, nós estamos aqui do lado de cá na rua. Você acredita que a sociedade mantenha essa capacidade de pressão forte sobre a Câmara de Vereadores, sobre os políticos de forma geral, porque você até lembrou que a Assembleia Legislativa está no processo com Gilberto Palmares de montar uma CPI também do nível estadual. Você acredita que haja disposição e condições de a gente manter uma movimentação de rua para pressionar suficientemente? Olha, toda essa movimentação, como muito bem colocou o vereador Eliomar, foi suficiente para colocar este tema nas primeiras páginas dos jornais e ocupar bom espaço dos telejornais e assim por diante. No entanto, não é suficiente. Nós sabemos que não é suficiente. Uma CPI paralela, ela não tem a objetividade, quer dizer, a meta que nós precisamos chegar. Por exemplo, o passivo trabalhista contra os rodoviários, que é maior, que é superior ao da Constituição Civil. Que é férias, falta de indenização, diversas salários atrasados, nego tem que pegar dinheiro no caixa, quer dizer, uma série de irregularidades. Só o Ministério Público do Trabalho para poder alicerçar a CPI. Por exemplo, a aquisição de veículos pelo BNDES. Há informações de que, através do Finame, eles estão repassando esses ônibus para outros empresários, através de outras condições, de outros juros, passando para empresários menores. Quer dizer, há uma enorme leva de irregularidades que o Diese, por exemplo, Você chega lá, 60, 70 centavos, custava uma passagem de ônibus de 98. Hoje custa 2,75 e era para ter custado até mais. Ora, o Diese pode nos levantar isso aí e saber se realmente procede. Claro que não, né? Porque a inflação está mais de 700% aí. Então, eu acho que se a gente, nós conjugarmos o apoio popular, né, esse bloco de 8 vereadores, junto com as entidades da sociedade civil ou o Clube de Engenharia, através do Fórum de Mobilidade, né, na qual pertence também o companheiro Marcelo, eu e vários outros, está discutindo esse transporte há 2 anos e pouco. Eu até fiz aquela brincadeira que nós temos um convênio com os Alcoólatras Anônimos, porque a nossa reunião é às sextas-feiras, 18 horas. Quer dizer, em vez do cara ir para o bar, ele vai pro... Agora, é interessante você lembrar essa questão, porque esse Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia, que já tem 2 anos e se reúne semanalmente, aberto a qualquer pessoa, às 18h de sexta-feira, ele já é em si uma evidência de quão grave é o problema da mobilidade urbana, e não é um fenômeno exclusivo do Rio de Janeiro, é um fenômeno de São Paulo, só que São Paulo tem uma malha de metrô muito mais satisfatória. Agora, já que se lembrou que o Marcelo também faz parte desse Fórum de Mobilidade Urbana e ele é o presidente da Associação de Defesa dos Usuários, Marcelo, como é que pesa no orçamento de quem tem que andar de ônibus, esse aumento de passagem, esse preço da passagem? E mais, você acredita que seja possível fazer a tarifa zero, fazer o passe livre, a catraca livre? Como é que você vê essa questão? Olha, a questão da catraca livre, eu não tenho uma posição formada sobre esse assunto. O que eu posso dizer é que a majoração da passagem no Rio de Janeiro, a passagem, ela não condiz com o transporte que nos é oferecido. Isso é dito. Qualquer pessoa que se perguntar à população, usuária de transporte, seja ela da classe C, da classe B, inclusive, se nós tivéssemos um transporte de qualidade, até a classe A andaria, isso diminuiria em muito esse trânsito horrível. Porque a pessoa, vê bem, se eu tenho um transporte de qualidade na porta da minha casa, como o metrô, que poderia passar por diversas vias, isso já foi discutido, inclusive, no Fórum de Engenharia, uma pessoa que tenha da classe A, que mora na Barra, eu não iria pegar seu carro e enfrentar um trânsito de 2 horas. As pessoas já sabem, inclusive, isso é dito, que o transporte bom e a cidade desenvolvida não é aquela que tem o transporte caro, é aquela que todo mundo usa o transporte coletivo, é aquela em que o rico, não é que todo mundo tem carro, todo mundo tem ônibus e todo mundo tem trem e tem metrô para poder se locomover e usa. É porque o transporte de qualidade que se fala, ele tem que oferecer para o usuário conforto, ele tem que oferecer para o usuário segurança, ele tem que oferecer para o usuário pontualidade e ele tem que oferecer para o usuário, acima de tudo, preço acessível. Quer dizer, se nós formos 7 horas, 8 horas da manhã aqui na rua entra a Central do Brasil, Presidente Vargas, Marechal Floriano, uma procissão enorme de pessoas, tudo andando a pé, e tem gente que vai até 22% agora da população anda a pé, segundo o IBGE de 2007. Por aí. Então é isso aí. Então esse negócio é complicado, entendeu? Sabe que a Light ali, a presidência da Light me disse uma vez que passam por ali, pela frente daquele prédio da Light, 30 mil pessoas diariamente. 30 mil pessoas é um município, cara. Então é exatamente o pessoal que anda a pé, porque não tem dinheiro para pagar a passagem. Que vai só ali da Central até ali no caminho da Praça Mauá. Se fosse na Zona Sul, eles diriam que o footing é moda. Virou moda. 30 mil pessoas estão fazendo footing nas nossas praias. É a prevenção, das doenças coronarianas. É. Sim, continue, Leimão. Não, então é isso daí. Essa comissão parlamentar de inquérito, nós estamos querendo saber o quê? Isso é bom que ficar claro, né? Primeiro nós queremos saber, pelo menos naquilo que a gente colocou como fato determinado para fazer a solicitação. Nós queremos saber como é que a operação do fluxo financeiro das empresas. Nós queremos saber como é que é operado a fiscalização da prefeitura em cima dos serviços prestados pelas empresas de obras. Agora, o Celso apresentou uma solução uma vez aqui num programa anterior, de que se as empresas fossem remuneradas pelo quilômetro rodado, acabaria esse problema, né? Não é isso, Celso? Não, e por exemplo, como é que a Petrobras... Petrobras, né? Ela é... Sim. Ela aluga muito ônibus. Então, o que ela faz? Ela pega, faz uma licitação... Ó, quero tantos ônibus para Reduque. Quero tantos ônibus... Para transporte de funcionários. Exatamente. Poderia ser para o fretamento também. Porque essa planilha, com 300 itens... E mas mais como é que a Petrobras faz? Ela simplesmente contrata os ônibus e coloca um horário para que eles prestem... E paga por mês e o valor e fixo. Paga por mês, joia e benção. Então, que é o quilômetro rodado, né? Porque vai calcular o preço, vai calcular você, o preço pela distância. Por exemplo, você chega na Barra da Tijuca e fala assim, eu quero tantos ônibus para transporte. Você tem uma pesquisa, né? De quantos, qual é a população, quantos ônibus você vai precisar. Eu preciso de tantos ônibus para a Barra da Tijuca transportar nesses horários, nesses horários, nesses horários. Quanto é, por quanto você me transporta? Né? E larga o pessoal lá, fazendo, catando dinheiro na rua, como é que chama? Lacra a roleta deles. O dinheiro arrecadado. Se faltar algum dinheiro, o Estado vai lá, o município vai lá e integraliza. E atualmente o município, por exemplo, não exerce nenhum controle... Nenhum. Sobre tudo que é feito pelas empresas de ônibus na cidade. Nem para pagar aquele 0,000 bilionês. Exatamente. Por cento do ISS. Não é a prefeitura não tem controle. Mas, Luiz, de qualquer maneira eu vou ter que sair. Quero agradecer... Mas eu queria, antes de você sair, então eu quero que você responda só mais uma coisa. Você acredita, quando o Haddad, prefeito de São Paulo, disse contra o passe livre, que o passe livre custaria à prefeitura 6 bilhões de reais ao ano, o Plínio Arruda, de Arruda Sampaio, que foi candidato à presidência, fez um cálculo pelo número de cidadãos e disse, bom, quer dizer então que isso custaria R$ 1,64 por cidadão dia, quer dizer, muito menos do que os R$ 6 que gasta no mínimo para ir e voltar do trabalho. Você acha possível e viável que a gente consiga esse passe livre, o ônibus sem catraca, numa cidade como o Rio de Janeiro? Olha, isso aí é uma coisa que está sendo colocada, uma discussão, inclusive o Celso disse que pelo menos está levantando a discussão sobre a questão da mobilidade urbana. Eu participei, por exemplo, do Conselho das Cidades, eu me lembro que a Câmara de Transporte, Trânsito e Mobilidade lá, discutia, por exemplo, naquela época, era transporte zero. É? Que é já você, ao trabalhar a cidade como um todo, quer dizer, fazer com que as pessoas que moram, por exemplo, aqui no centro do Rio de Janeiro, aqui no centro do Rio de Janeiro. Então, empresas que realmente possam ser instaladas em bairros e subúrbios, onde as pessoas trabalhadoras lá exercem, quer dizer, o transporte não zero... Não usariam o transporte. E agora está tarifa zero, né? E, inclusive, essa tarifa zero, dizendo que você pode retirar isso de outros itens. A verdade é que, por exemplo, se nós apanharmos a planilha de custos e fizermos uma dissecagem, que é um dos propósitos da Comissão Parlamentar de Inquérito, dissecar item por item, a gente já viu que alguns lados estão sobrevalorizados, e isso daí é importante, porque é em cima da planilha de custos que é fixado exatamente o preço da passagem. E já sabemos que pode reduzir até 30% a passagem atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, se tem 30% que pode ser reduzido, não é reduzido, é porque os empresários de ônibus estão ganhando muito dinheiro. Então, para você encerrar sua participação, quero que você deixe um chamamento às pessoas que estão mobilizadas e que pagam passagem e que estão reclamando disso. Antes, eu poderia fazer uma solicitação em nome da associação ao senhor vereador Iliomar. Vereador, em nome da associação da DUT, eu vos peço que instalada a CPI, e nós temos certeza, com a mobilização da sociedade, o senhor será presidente da CPI, e junto com os integrantes, eu lhe pediria que chame o senhor Jacob Barata, tá? Intime ele para dar explicações, porque ele detém 25%, até onde nós sabemos, né, da malha rodoviária no Rio de Janeiro. E o seu escritório de advocacia, os dois escritórios de advocacia dos modais. Um chama-se AGTransp e o outro Sectran, que é o nosso querido Júlio Lopes, que chama essas pessoas para dar explicação por que, o motivo pelo qual essas passagens são aumentadas e com base em quê? Agradeço. Está correto, fica registrado. Agora, eu já dei declarações dizendo que eu, conduzindo a CPI, o senhor Jacó Barata com certeza será um dos. Então deixa eu aumento a rua aí. A ser ouvido. A rua agora. Não, vai ser na Câmara Municipal. A Câmara Municipal, aliás, eu soube agora mesmo que foi publicado no DCM, sem eu ter conhecimento nenhum, sem ter participação minha nenhuma, mas já uma reunião da CPI de trabalho amanhã. Eu vou lá agora para a Câmara e quero saber exatamente qual é o escopo, a pauta, a agenda dessa reunião de amanhã. E aí para reunir com os vereadores lá que estamos nessa luta e saber qual é a nossa decisão. Okay. Mas de qualquer maneira, se eu presidir, isto vai acontecer, tá? Tá certo, vereador, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço profundamente. Esse é o vereador Eliomar Coelho, autor do requerimento da CPI dos ônibus, que já foi instalada e que ele deve presidir, se tudo correr bem, né, Celso? Porque a situação é complexa e bastante difícil. Marcelo, você fez um apelo a ele agora, você fez uma reivindicação que ele já disse que já era intenção dele mesmo, e acho que isso já é uma intenção, a sociedade toda hoje já ouviu falar, já sabe que Barata não é só aquele inseto que a gente tem dentro de casa, tem o cara que é o dono dos ônibus do Rio de Janeiro. Era uma coisa que até pouco tempo era desconhecida, até eu diria que até abril, até o começo do ano, ninguém sabia disso, né? Olha, hoje já é uma coisa... Olha, eu vou dizer uma coisa a você, eu milito na área de transporte há mais de 10 anos. Por incrível que pareça, é para você ter uma noção do que chama-se caixa preta, dito pelo Eliomar e diversos outros vereadores e deputados que, de fato, militam na área de transporte, que há uma caixa preta que, em 10 anos de militância, eu nunca tinha ouvido falar em Jacob Barata. Olha só como brindam esse cidadão. Ele é dono de diversos itens diversas empresas por exemplo, ele é dono da Diesel, Guanabara Diesel. Ou seja, ele fornece para ele mesmo e para outras. Sim. Aquelas. Todos esses BRT são da Guanabara. Entendeu? Isso tudo entra em planilha cruzada, né? Em custo, custo sobre custo, é isso, Celso? Eu acho totalmente impossível, sinceramente. É impossível. Na época da privatização da CTC Serve, nós tínhamos uma ideia, né, dos mais antigos, dos mais experientes, que não deveria acabar totalmente com a CTC Serve. Por quê? Porque você tem que ter um pé dentro do sistema. Por exemplo, combustível. Eu me lembro que era 8%. O nego está falando em 20%. Até o Irmã, infelizmente. 8% sabe. Do quê? Do 8... custo? 8% da tarifa. Ah, da tarifa. Isso. Se um ônibus vende 600, como eles chamam, roletadas, no caso, passagens, né? Porque tem uma, não sei se vocês sabem, tem um português totalmente diferente com os rodoviários. Você, é o idioma, exemplo, próprio. Se você pegar um ônibus, por exemplo, você deixa de ser o Luiz Golo e vira boneco. Ah. Entendeu? Enguiço de ônibus é belga. Belga. É belga. É, aquele balaústre que você pega o coisa é cabide. Então o cara muitas vezes chega e fala assim, sabe o seguinte, o tempo tá ruim, eu acho que eu vou dar uma belga, o cabide tá cheio de boneco. Depois eu pego um bombril e do céu. Quer dizer, bombril aí não é o atestado médico. Ah, entendeu? Então tem uma linguagem totalmente outra. Né? Isso a CPI também vai ter que fazer um glossário dos rodoviários. Exato. No entanto, o valor, você estava falando dos 8%, sim, foi para 20%. Era 8%. O ônibus hoje é mais econômico. Esses ônibus BRT que estão lá na Barra, por sinal, estão dando BRT para qualquer um, por isso que bateram 3 lá. Eu já tinha falado isso aqui. Qualquer um que você diz motorista. O cara tem que ser carteira E. Em cada 100 motoristas, talvez uns 10, no máximo, tem carteira E. Então, um em cada 10. É um em cada 10, é um negócio muito restrito. É assim que nem um piloto de Boeing. Entendeu? Então, conclusão. E aí bate 3. Esses ônibus valem 2 milhões e eles são muito mais econômicos do que se você pegasse 2 ônibus para transportar o mesmo número de passageiros. Eles praticamente transportam com 25%, 30% menos, 180 passageiros. Então você pega 2 ônibus, cada um com lotado de gente e bota para trafegar. Eles vão gastar mais combustível do que o BRT. Tem um negócio chamado motoração, que é o motor com o mesmo desempenho do diesel e tal, superando a sua marca. Quer dizer, é possível, né? É possível a gente melhorar essa planilha, essa coisa, esse custo. Essa... Por exemplo, a quem pertencem as empresas? Você tem que botar Juscerja nesse jogo. Vem cá, Juscerja. Me levanta. Botar o quê? A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Ah, sim. Então, vem cá. A quem pertencem essas empresas aqui? Quem é que trocou? Qual é o contrato? Não sei o quê. Tem laranja nesse negócio? Não tem laranja? Né? Por exemplo, levanta aí nos 5 últimos anos todos os acidentes. Todas as vítimas foram indenizadas. As vítimas fatais foram indenizadas. Então você chega e chama a FENASEG. Né? Bilhete único. Ah, bilhete único que ninguém sabe quanto é. Então você vai ter que chamar o quê? A Receita Federal. Vem cá, Receita Federal. Está havendo uma movimentação de bilhões de reais. Então, aqui tem um sindicato chamado FETRANSPOR, que tem dois ou três satélites que trabalham com duas empresas que trabalham com bilhete único. Como é que é isso? Eles podem trabalhar, eles não podem? Essa atividade financeira é legal? Quer dizer, falta até uma regulação, desde a fiscalização até evidente, a própria regulação evidente. Desse então, sistema. Por isso que o nego ficou chateado, entendeu, Luiz? Que eu disse que nenhum partido sozinho, nem o PT, que já tem uma certa cancha nisso aí, de CPI, né? O PT sempre foi autor de várias CPIs, nem os outros partidos, o próprio PSOL, que é o vereador Eliomar, nenhum partido sozinho, solo, tem condição de levar essa CPI. Né? Então tem que juntar a sociedade civil, chamar a BI, chamar a OAB. Né? Então, na verdade, pelo que você está falando, o que nós estamos vendo aqui, Marcelo, é o seguinte, é que essa CPI, que é uma iniciativa do vereador Eliomar Coelho, e quase que uma iniciativa quixotesca, uma coisa solitária, ele sozinho contra os moinhos, isso só poderá chegar a um bom termo, a uma solução da situação, se houver a adesão de outros partidos a isso aí. E para haver essa adesão, é preciso que continue a haver a pressão das ruas que originou a CPI. É isso? Sim, com certeza. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E detalhe, só para dar um esclarecimento, o professor Washington, que é escrito com o O, deveria ser com W, ele não compareceu aqui, porque na realidade ele queria vir aqui dizer o que ele já tinha dito na mídia, que essa CPI não tem nada para investigar. Ele queria provar que os transportes funcionam. Ele largou o carro dele lá na Câmara e veio de ônibus. Por esse motivo ele não esteve aqui. O ônibus atrasou, infelizmente. Não teve. Então, assim, há necessidade, de fato, tá, da sociedade não deixar isso esquecer. Porque a sociedade, estando lá presente, como foi o chamamento aqui do vereador Eliomar, a imprensa só está onde a sociedade está gritando. Se a sociedade parar, morre-se, a imprensa não vai dar mais... destaque a isso, e a CPI vai virar o que era para ser virar há muito tempo, uma pizza. Isso foi, é óbvio. Ó, eu fiz uma continha, a maioria dos vereadores que votaram contra a CPI, a grande maioria, são do PMDB. Que é o partido, do governo. Mas independente de ser um partido do governo, particularmente, aí eu falo como cidadão, é um partido, para mim, é um câncer no Rio de Janeiro que tem que ser extirpado. Tá? Mas isso é um outro assunto, eu acho que é assunto até de uma nova CPI. Então, fato, a população tem que estar presente para que essa CPI, de fato, saia como aquele que foi o criador, que ela funciona. Voltando ao Celso, que você estava falando antes, Celso, é o seguinte, parece que existe uma cultura... da qual se aproveitam os empresários, e não só da área do transporte, uma cultura do tempo do processo inflacionário. Nós vivemos uma inflação de mais de 40 anos no Brasil, então as pessoas se acostumaram a esse cálculo, a essa coisa de que não tudo aumenta de preço, tudo sobe de preço. Quando você tem os avanços tecnológicos que reduzem o custo, como você falou, dos ônibus. Quando você tem uma estabilização da economia que reduz a inflação a níveis aceitáveis e, portanto, você não deveria sequer ter o aumento anual das passagens, mas sim redução do preço das passagens. É essa questão que parece que a gente vai ter que enfrentar, assim, essa questão que ultrapassa o ganho, a ganância e vai na cultura inflacionária. Como é que você vê essa questão? Olha só, eles parecem que desconhecem. Se eu tivesse que transportar, se eu tivesse um circo, no tempo que circo tinha animais, tivesse que transportar um elefante do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro, se eu trouxesse esse elefante numa carreta, eu pagaria um valor no frete. Mas se eu trouxesse num navio, era mais caro ou mais barato? Claro que é mais barato. Mais Nós barato. Sabemos que o transporte marítimo, fluvial, ele é mais barato, tanto é que os grandes transportadores de soja preferem pelo Tietê, Araguaia, então, que é mais barato do que o... Então, nós sabemos que transporte rodoviário é mais barato. Aqui no, mais caro. Aqui no Rio de Janeiro, é o contrário. A barca, 15 minutos de barca, custa R$4,50. Voltou, né? Então... Pressão popular. Então, e essa cultura aí, o pessoal não faz questão. Antigamente, teve uma vez que o metrô era para ter custado 3,7. 3,07 centavos. Aí o que fizeram? Passaram para 10. Passaram para 3,10. Para 3 centavos, quem é que vai ligar para 3,10? É. Mas essa conta de 600 mil passageiros. Entendeu? 3 centavos de cada um. 3 centavos de cada um. É. Entendeu? Dá R$180 mil por dia. É o mesmo cálculo. Entendeu? Exatamente. Mas então, isso aí, você vê como é que é. Entra nesse cálculo da cultura da inflação. Porque 3 centavos não era nada. 3 centavos... E os supermercados também fazem isso. Aproximam, arredondam para cima sempre o preço. Porque não é nada. Ninguém está fazendo questão. Porque as pessoas não estão habituadas ainda a... E eu não entendo, Guru, como é que os demais empresários, que se tem um inimigo dos empresário que eu falo, empresário do supermercado, do shopping, empresário do botequim, todo tipo de empresário, são os empresários de ônibus. Primeiro, que a falta de mobilidade faz com que o seu trabalhador chegue no local de trabalho cansado, né, e normalmente atrasado devido à falta de transporte, né, e falta de mobilidade. Segundo, o valor extorsivo, que ele é obrigado a pagar 94% de todo o custo de transporte do seu empregado. Ora, então, esse empresário de ônibus que está lucrando... Quer dizer, no Brasil, gente, me ajuda aí. No Brasil, empresa de ônibus compra empresa de avião, entendeu? Então, o Constantino comprou a Gol e o Barata aqui comprou o Webjet. Então, quer dizer, estão comprando empresa de aviação. Quer dizer, é um negócio realmente grotesco, né? Essa situação chegou a esse limite, né? E eu acho que... Mas existem bons empresários. Existem bons empresários. Agora, infelizmente, esse bloqueio aí de Amauri, que falar só no Barata não pode, né? Amauri, Lavoura, tem o Barata, claro, e tem o outro lá da Nossa Senhora do Amparo, que eu esqueci o nome dele agora, Trajano. Caetano. Então, esses quatro, Nossa Senhora, entendeu? Os donos do negócio. Eles são os barões do negócio. E tem uma coisa também, Celso, que você falou agora, tem o bom empresário, mas o bom empresário, quando ele é minoria, ele é o contrário, ele vira a maçã podre dentro do cesto, né? Porque ele é o bom empresário no meio de bandido. Não existe bandido bom, né? Só uma informação, lá em Maricá, eu vi ontem no jornal o prefeito Quaquá, certo? Perdão, ele está numa briga briga, aí eu não sei se é no bom sentido, a bem da população, com o empresário, esse empresário que você acabou de citar, Caetano da Nossa Senhora do Amparo. Ele comprou 25 ônibus, tá? Eu acho que ele vai passar a fazer tipo uma CTC talvez. É uma empresa, né, pública. Uma empresa municipal, pública municipal, com valores bem abaixo daquele que é cobrado por essa empresa, que foi, que foi alvo de diversas denúncias da associação, e dentre elas, ela foi autuada por falta de higiene. Tá, tinha barata. Parece, que é comum, parece aqui uma. Infelizmente é comum. Tinha barata no nome. Rato. No caso é homenagem ao patrão. É, homenagem ao patrão. Enfim. É uma lembrança. Você tem uma ideia de como tem, nós temos realmente cartéis de transporte no estado do Rio de Janeiro. Agora, esse negócio que você falou do Coaquá é interessante, lá de Maricá, né? Maricá. Porque o transporte coletivo de passageiros, ele é uma concessão de um serviço público, ou seja, ele é uma obrigação do Estado, no caso, a Prefeitura. Então, todas as pessoas que nós estamos falando, todos esses empresários, eles são concessionários de um serviço público. Caça a concessão deles. Pois é. Caça. É aí que está, isso aí, Celso. Eu acho que é o medo maior deles é esse, é perder a galinha dos ovos de ouro. E eles montaram um esquema tal que para você conseguir desmontar isso é pior do que a máfia. É mais bem montado que a máfia, ou não? Tem uma querela antiga aí no transporte, ainda da época do Rizieri Pavanelli. Nunca ouvi falar, quem é? Ele foi assassinado com 14 tiros em 1989, né? A autoria desconhecida até hoje. E aí, eles caçaram, ou licitaram as empresas da FETAL. A FETAL é a atual Padre Miguel, né? E a população, porque a população não brinca, você sabe, falava que ela não era aviação fetal, era aviação fatal, devido aos péssimos serviços que ela realizava. Então, na verdade, essa turma, eles não têm nenhum compromisso. Sim, mas e onde é que entra o italiano aí? Como é o nome dele que foi assassinado? Rizieri Pavanelli. Ah. Rizieri Pavanelli, há indícios de que tenha sido gente do próprio da própria corporação ali, né? Quer dizer que ele era o bom empresário do caso? Não pode se dizer que. Como é que ele. O neto de um empresário de ônibus desse não será uma boa pessoa, né? Agora, o Rizieri Pavanelli parece que entrou em confronto, em desacordo. Sim. Porque isso é feito com acordo de cavaleiros. Quer dizer, né? Uma briga de família mafiosa. Isso é um acordo de cavaleiros, é um negócio que cheira. Os acordos são bilhões, gente. São muito dinheiro. Bilhões. A gente não pode aqui nem olhar. Então é o seguinte: olha, a gente está caminhando para o final do programa. Eu quero que vocês deixem o recado final. E um recado final, eu acho que tem que ser endereçado às pessoas que estão ouvindo aqui, para que ela mobilize seus parentes, seus amigos, seus conhecidos, seus colegas de trabalho, de escola, para que esse assunto não morra, para que essa coisa não caia numa pizza, não aconteça esse tipo de coisa. Então, você, Marcelo, para terminar o programa, faça aí a sua última intervenção, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria convidar a população em geral a participar do Fórum de Mobilidade Urbana, que, como já foi dito aqui, acontece na Avenida Rio Branco, número 124, 21º andar. Às 18 horas, sexta-feira, eu sei que é dia de tomar um chope, mas lá se discute mobilidade urbana há 2 anos, e isso é de suma importância que a sociedade fique inteirada e não deixem de estar cobrando ali na porta da Câmara dos Vereadores a instalação da CPI, como deveria ter sido feito com o presidente. Eliomar Coelho, que foi o autor do requerimento, e convidar também a população para no dia 22 de agosto haverá um debate na ELERJ, que é a Escola do Legislativo, cujo o tema é transporte, estopim dos protestos, que vai ser mediado. Começou ali mesmo. Sim, vai ser mediado pelo deputado Gilberto Palmares, que é eu não sou partidário, muito menos da associação, mas é realmente um deputado que milita há muitos anos na área de transporte. Então, convido a todos no dia 22 de agosto, na ELERJ, para participar desse debate, para ficar inteirado sobre, né, um dos motivos pelo qual essa CPI foi criada. E também aí pelo Fórum de Mobilidade. Legal. Obrigado. Celso, você para o encerramento também. Só minuto. Uma correção, não é na ALERJ, é na rua da Alfândega, número 8, na Escola do Legislativo. Sim, é ALERJ, né? É ALERJ, mas é a Escola do Legislativo da ALERJ. Sim. Bom, então é isso aí, que todo mundo tenha confiança, que a vida pode mudar, a CPI pode mudar. Uma coisa que cada ouvinte pode fazer é ligar pro seu vereador, né? É, jogar uma mensagem na caixa de texto dele, da Câmara, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Quer dizer, fazer essa pressão. Se você não pode estar presente, você pode estar através, né, das redes sociais, pode ficar perguntando a ele o que está vendo na coisa. Cobrando, né? Cobrando efetivamente isso aí. E eu agradeço mais uma vez o convite. Okay. O esgolho da Rádio Nacional. Não, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Desculpe se eu fui um pouco hilário aqui, mas essa coisa toda é ridícula, né? Muito bem, Tema Livre, fica por aqui. Um bom dia para você. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.